uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante, há muitos anos, graças a Deus, é, aqui pela Rio Sul Rádio, inclusive, né? Mas já teve em outras rádios também no passado. Bom, a gente vai começar o programa de hoje de uma forma muito legal, tá? É, com Pet Shop Boys, uma música chamada London, Londres, muito boa. E teremos intervenções dos Pet Shop Boys em todas as músicas de todos os cantores desse primeiro bloco. Então se liga, aumenta o volume e se liga. We'll be right back. disse lá no começo do programa, todo set teve intervenções da dupla, tá? Dos Pet Shop Boys. Começou com London, né? Que é a música deles, muito bacana. Teve Robbie Williams com X Madonna, com os vocais dos Pet Shop Boys ali, inclusive. Pet Shop Boys de novo com What Have I Done to Deserve This. E terminamos com Liza Minnelli, Losing My Mind, produzida a música, né? A faixa pelos Pet Shop Boys, em 1989, se eu não me engano. Muito bom. Você está ouvindo Flash House. 6:29. Wilson Rádio Serviço. Minutos finais da maratona. Segue Antônio Luiz vencendo o cansaço e rumo à medalha. Abriu a vantagem, superou os vícios, deixou pra trás os demais corredores e o desânimo. Daqui pra frente é só a adrenalina da corrida. E cruza a linha em chegada. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Captain, high quality music from the earth. Call it Rio Sul Radio. Listen. 24 horas por dia, transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. Computer on. Record. Recording, dear. Computer. Computed, dear. Voltamos a apresentar Flash House. Opus 3. They will. It's good. no I'll Fly With You, a melhor versão, na minha opinião, eu vivo dizendo isso, tá? Na minha opinião, a melhor versão que fizeram dessa música, produzida pelo Johnny Vicious. Também tivemos aí Sunscreen, Love You More, Snap the Power, Sir Ivan com Imagine. Quem diria Imagine no Flash House? Começamos com Opus 3, It's a Fine Day. Eu espero pra caramba que você tenha curtido, apreciado, gostado, enfim, da edição do Flash House de hoje, que se Deus quiser, volta na semana que vem aqui pela Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Então, um grande abraço em todos vocês, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul. 7:03. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações e sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Perfect stranger, 'cause I could use someone to.

Rádio. I wanna ask you if it's easy sleeping in that bed. I wanna ask you how you're feeling next to her instead. I wanna know if you feel closure somewhere deep inside your head. I wanna ask you, do you miss me? I'm na na na na na na. I wanna ask you, do you miss me? The way that I could take it down when you're mine. Maybe it happened too fast. I guess that I understand. You say that you never felt this way for anyone, and that's why it scares you to death. So baby, bye bye. Though it's for the best, still I can see how that would be some pain in my chest. Oh, it kills me. I found the right one at the wrong time. 'cause tomorrow will hurt really bad. 'Cause I'm about to lose the best I ever had. Hold me closer, although we leave for the sunrise. I'll be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, it kills me, I found the right one at the wrong time. But until the sun, how I feel about, how I feel about you, how I feel about, how I feel about you, how I feel about, how I feel about. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. One Direction, na Rio Sul Rádio. Thank you. 7:32. Rio Sul Rádio Serviço. Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia? Desodorante antiperspirante pode causar câncer de mama? Mito. De forma alguma. Esse é um boato que circula na internet, mas nada tem de verdadeiro. Na axila nem existem células mamárias. Não existem pesquisas ou estudos que demonstrem haver qualquer ligação entre as duas coisas. O que pode acontecer é o entupimento de algumas glândulas sudoríparas, mas isso não afeta a mama. Mitos e verdades sobre o câncer. Um programa do Hospital de Amor. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. I remember staying up all night, talking dreams and aspirations in the midnight sky. So yeah, you would tell me everything on your mind, and I would put my arms around you, say that I'd be there for you. I recall only 2 weeks ago, you were saying it's so perfect when it's just me and you. Oh yeah, now there's a thousand people asking to know about what happened, but I don't even know myself. Now I'm calling out from 6 feet down as I'm left out in the cold. 'Cause we called it love, was it just too much, my love? pequenas coisas que matou em mim. É estranho lhe mostrar que não quero mais. Se você quem escolheu deixar os nossos planos pra trás. Desde quando você me roubou a paz, tive medo de não suportar. Revirei o mundo pra enfrentar a dor. É estranho ouvir tua voz tão fraca, pois se tantas vezes eu chorava com nossos planos pra trás. Sky. home again. Don't know what we're searching for. Rádio. Assim, Bonanga. Assim, Bonango, Mandela, Tina, La Pecona, La Pecelicona. Assim, Bonanga. Assim, Bonango, Mandela, Tina, La Pecona, La Pecelicona. Siaku na la siaku Hasi bonanga.